carro balançar. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar, eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Oh, oh, eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Ah, ah, como é bom viver em união. Pela última vez, cante assim: há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente.